Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. Hoje temos connosco em estúdio não um, mas dois convidados para nos falarem de um tema que mais do que nunca está na ordem do dia. Falamos do casamento e de um projeto que nasceu há 30 anos em Oliveira do Hospital com o objetivo de preparar jovens casais para o matrimónio. O CPM, Curso de Preparação para o Matrimónio, assinala este ano 30 anos, precisamente, os mesmos que unem Arthur e Isabel Almeida como casal. Foram os primeiros a receber este curso e por ali se mantém a partilhar, sobretudo, a sua experiência com os novos candidatos a constituir família. Boa tarde aos dois, uma vez mais, e antes de mais, obrigada pela vossa presença aqui em estúdio, Dr. Arthur Almeida, Dra. Isabel. Vamos começar primeiro pelas senhoras. Doutora Isabel, que balanço é que faz deste projeto e como é que se prepara alguém apenas em dois dias para um casamento que supostamente é para a vida? Ora, boa tarde mais uma vez. A sua pergunta é pertinente. E a resposta não é tão simples assim. Preparar alguém em dois dias é completamente impossível. Nós, neste curso, é um centro de preparação para o matrimónio, de uma maneira muito aligeirada, as pessoas tendem a que CPM é curso de preparação para o matrimónio, não é um curso nem sequer de dois dias. Portanto, é um trabalho, digamos assim, de equipa, que tem uma metodologia e uma pedagogia próprias, e faz parte de um universo mais amplo. Portanto, Centro de Preparação para o Matrimónio faz parte realmente de uma federação de centros. O nosso em Oliveira do Hospital, que me disse, tem à volta de 30 anos, celebramos este ano os 30 anos, de facto, ainda que aqui na nossa zona ele tenha começado a preparar-se muito antes, porque os casais que inicialmente estiveram na primeira equipa, da qual nós estamos aqui, porque depois do nosso casamento aderimos a este movimento, vamos lá, realmente tiveram uma preparação de à volta de 2 anos antes, com um casal que veio de Coimbra e que monitorizava a equipa no sentido de preparar para depois se fazer o primeiro CPM com os noivos. Podemos dizer, a título de curiosidade, nós estivemos no primeiro CPM, que foi feito realmente em Oliveira do Hospital, enquanto noivo já não, tínhamos casado sensivelmente há um mês ou dois. Ainda assim, quando nos falaram deste projeto, entendemos muito importante e curiosos como somos, e ao mesmo tempo entendendo que nunca sabemos tudo, apesar de termos já na altura acesso a livros e percebermos ou pensarmos que tínhamos tido um namoro muito aberto, muito dialogante, entendemos que aproveitaríamos e aprenderíamos alguma coisa com alguém que saberia mais que nós. No fundo, a metodologia de CPM passa por isso mesmo. Nós não vamos dar um curso nem vamos preparar as pessoas em dois dias, não somos pessoas especiais, não temos nenhuma especialização nestas coisas do casamento, ou no casamento, ou acerca do casamento. Temos a nossa vida do dia-a-dia e a metodologia e a pedagogia é baseada exatamente na vivência e na partilha, do casal e da nossa experiência. Entendemos que, e nós continuamos neste movimento depois de todo este tempo, com várias mudanças de facto ao longo de todos estes anos. Inicialmente, eu lembro-me, no primeiro CPM que fizemos, também era novo, era um movimento novo, as pessoas não conheciam muito bem. Estivemos muito poucos casais. Depois houve um boom ao longo de todos estes 30 anos e chegámos a ter uma atividade ou outra dentro do CPM à volta de 30, com 30 noivos, que era muito, muito difícil de gerir por 6 casais. Portanto, nós debatemos 6 temas, temos 6 casais responsáveis por cada um dos temas, que ainda que trabalhemos todos depois em conjunto, e então daí daí, ao longo de todo este tempo, a constituição de uma outra equipa. Portanto, neste momento, em Oliveira do Hospital, temos duas equipas. Doutora Artura Almeida, o que é que mudou, essencialmente, nestes 30 anos de CPM? Quer em termos dos grupos que estão a orientar, quer em termos dos jovens casais que procuram este centro? Eu ia, precisamente, falar dessa mudança. Porque quando se chamava, ou ainda hoje se chama, mas não é um curso, é um encontro, isto tem um fundamento. Porque inicialmente não eram dois dias. Isso foi adaptado aos tempos de hoje que foram correndo. Corretamente, talvez por isso, nós não gostamos de chamar curso, mas talvez por isso chamaria curso. Porque são os tais seis temas, cada tema era dado num fim de semana. Portanto, seriam, no mínimo, seis fins de semana. Como é evidente, o ser humano... que chato, não sei o quê. E tiveram que aligeirar ao longo do tempo. Fomos aligeirando. Né? E agora, a nível nacional e talvez até internacional, seja assim. Isso tem alguma leitura? Pode ter alguma leitura? A leitura... Falta de tempo também para o casamento. Antes dele, se concretizar. Daí a crise também, não é? A crise não é só económica, a crise é de valores, de tudo e mais alguma coisa. Tem a ver com a indisponibilidade das pessoas de tratarem de si próprias, não é? Eu costumo dizer, quer dizer, o ser humano hoje, do século XXI, conquista o mundo inteiro, sabe de tudo, tem as tecnologias de informação, de comunicação até ao extremo, mas não se conquistou a si próprio. Não é? Tudo que seja falar de si próprio é, digamos, postergado ou posto de lado. Não é? E a nossa metodologia é exatamente ao contrário. Em vez de, eu costumo dizer também, o socialmente correto é não falarmos nós próprios, não é? Perante os outros, costumo dizer, não, parece mal falar de mim próprio ou de nós próprios. A nossa metodologia é exatamente ao contrário. Aliás, não é nada de novo. Está na essência das coisas. E o nosso método é exatamente falar de nós próprios. Como a Isabel já disse, não somos especiais, não somos santos, longe de ser. Não são casais perfeitos. Eu digo sempre, perfeitos, nunca. Eu costumo dizer sempre, já para chocar, eu sou um pouco outsider, gosto de chocar as pessoas. No início do CPM, eu digo sempre, olha, vocês não pensam que nós somos especiais. Não somos casais nem santos, nem especiais, nem sabedores de coisa nenhuma. Se calhar, porventura, eu sou o maior diabo disto tudo. Dos 24 casais, se calhar sou o pior deles todos. Eu costumo dizer, ficam todos assim, olhar... Para quê? Precisamente, o que nós vamos transmitir são... É contar a nossa história. E é surpreendente como é que ao longo de tantos anos as pessoas vão meio... Desconfiadas, depois saem, regra geral, a não ser, coitados, há sempre aqueles que não percebem coisa nenhuma, mas regra geral vêm-nos dar os parabéns e sobretudo dizer como é que vocês conseguem expor a vossa vida em público. E é isso. Mas essa, a metodologia, a base do CPM é o testemunho. É a vivência. A nossa vivência exposto para que cada um tire as conclusões que segundo a sua capacidade, vai tirando conclusões e a seguir é o diálogo. Dialogamos sobre isso tudo. O que é a que maior se fala? Parte deles, já são mais de 1000 casais que já passaram pelo CPM, a maior parte deles, felizmente, acaba por dizer, olha que interessante, nunca nos sentámos assim durante dois dias a pensar em nós. Porquê? Porque esta vida é fútil, não é? Pensa-se, olha, nós quando casámos não tínhamos nada. Nem casa tínhamos, nem mobílias tínhamos, não tinha nada. Hoje em dia todos os casais têm tudo. Falam da mobília, falam do carro, falam até das cortinas. Mas depois falta esta reflexão. Nunca refletiram sobre si próprios. Não é? Isso é interessantíssimo, porque a base é o tal testemunho e depois a seguir o diálogo. Que tipo de temas é que se abordam durante estes dois dias? São seis temas. Uma comunidade de temas. Normalmente começa pelo casal mais novo. E depois termina pelo casal mais antigo. Não tem que ser exatamente assim, mas o casal mais novo fala do dia-a-dia do casamento, né? Porque é um casal que normalmente novo, casado há poucos anos, fala do seu dia-a-dia, dificuldades, por aí fora, como é que é, como é que não é. E no fundo também fazemos isso, só que focalizados mais em cada tema. O sacramento. O segundo tema tem a ver, é o único tema que tem mais a ver com o sacramento, digamos assim. Mas não se entenda, e eu friso sempre isso, não, ninguém no CPM é beato. Ninguém no CPM é fundamentalista. Falar do sacramento do matrimónio é na perspectiva do casal, do casamento. Não tem nada a ver com religião, não tem nada... Aliás, qualquer pessoa pode vir ao CPM. Há pouco estava a dizer na introdução que os jovens casais, não imagina a quantidade de casais que não são jovens que vão ao CPM. Mesmo num segundo casamento. Mesmo num segundo casamento. E pessoas que hoje em dia aparecem inúmeros casais casados e levam os bebés para o CPM. E os filhos. É uma nova... São os sinais dos tempos. Exatamente. Mas o Arthur não terminou. Portanto, o segundo tema tem a ver com o matrimónio. O terceiro tema, com os gestos de amor, portanto, onde se aborda as questões da sexualidade do casal. A fecundidade também é um tema abordado e que é extremamente importante. As novas situações, novas exigências que os casais são sujeitos, e todos nós somos, primeiro porque namoramos e depois porque temos que deixar a nossa vida de solteiros para começar uma vida a dois. E um último tema que tem a ver com o que é no fundo a síntese de todos eles, que tem a ver com o amor ao longo da vida. Que é possível, dado com o casal mais velho. É possível ou não é possível nós mantermos-nos juntos, unidos, fiéis, com um amor crescente e com uma união, enfim, favorável no mundo de hoje, na sociedade que temos hoje. No fundo são tudo questões que nós, cada casal que tem esta função de trabalhar cada um dos temas, e por isso antes temos revisões de vida, é com base na revisão de vida, com base na reflexão primeira entre a equipa, que depois se apresentam estes temas e que levamos os jovens a pensar, a refletir, a dar também o seu testemunho. E é esse tipo de respostas, no fundo, que os jovens, ou menos jovens casais, é esse tipo de respostas que procuram, essencialmente. Inicialmente. Ou vão, muitas vezes, também lá por está, curiosidade. Inicialmente, há 30 anos atrás, dizia-se que era obrigatório, não é? O curioso disto é que, ao longo desses 30 anos, o CPM institucionalizou-se. Não somos ninguém que os obriga a ir, eles é que aparecem, porque quando se casam, aparecem, não é? Agora, hoje em dia, cada vez menos, mas não é... aparecem cada vez... Porque também há menos casamentos. Menos casamento, tudo isso derivado da crise, da desgraçada crise, não é? Porque juntam-se, não é? Porque por falta de dinheiro, por falta disto, por falta daquilo, não sei o quê, por falta de valores também, sobretudo de valores, acabam por dizer, para quê casar, para quê? Juntámo-nos. É? Nem é preciso CPM, nem é preciso casamento, nem civil, nem católico, nem coisa nenhuma, não é? É mais fácil. O casamento está em crise, portanto. Aliás, até desse ponto de vista, está em crise. Aliás, até há quem justifique, independentemente, porque eu acho que há pessoas que, e há jovens, e eu gostaria que não interpretassem mal aquilo que estamos a dizer, que fazem e se constituem como união de facto e vivem assim a sua vida, tendo, no entanto, valores e até, às vezes, tendo tido um percurso de jovens ativos, de cristãos muito empenhados e tudo isso. E parece um contrassenso. E a questão muitas vezes coloca-se e as pessoas dizem ou justificam-se de que casar hoje em dia é muito caro. Porque é caro fazer uma boda, porque é caro ter um vestido de noiva, porque é caro tudo isto. E por vezes abdica-se dessas despesas para outro tipo de investimentos. Às vezes, sim, mas eu não sei até que ponto é que isto não tem por trás um outro tipo de factores. Porque eu não tenho que fazer uma boda com muita pompa, não é? Porém, socialmente, eu acho que todos somos aivados e temos por trás algumas condicionantes que determinam que tem que ser assim, mas não tem que ser assim. E conforme nós vemos às vezes aquelas situações que também há alguém que acha caricato, vão ao civil casar, vêm tirar fotografias à frente da igreja. Nem uma coisa nem outra provavelmente estarão muito bem, mas não sou eu que estou a julgar. Porém, eu acho que deveríamos pensar muito bem, afinal, onde é que eu estou a ser coerente? Onde é que eu não estou a ser coerente? Eu acredito nisto ou não acredito? É mais fácil? Uhum. É por ser mais fácil? É porque vou poupar aqui ou acolhi? Não sei, mas são questões que eu acho que... independentemente do curso, digamos assim, da sociedade, da crise social, da crise de valores, eu acho que nós temos que realmente repensar o que é que eu quero, se aquilo que eu defendo está de acordo com aquilo que eu faço. Deixa-me só acrescentar uma coisa. É das coisas que eu mais friso nos CPMs e até, de certa maneira, incentivo a quem não quiser casar pela igreja, não case. Porte-se com dignidade. Há outras maneiras de se casar. Casem-se pelo civil. Aliás, eu digo muitas vezes, nós já fomos a casamentos civis com uma dignidade extrema. Muito, muito superior àquilo que às vezes vemos na igreja. Quando vão fazer muitos noivos. Não estou a falar concretamente de ninguém, como é evidente, mas há, como toda a gente sabe, há casamentos na igreja que são uma palhaçada completa, não é? E eu, no CPM, digo muitas vezes, por favor, sejam homens e mulheres. Se não querem casar pela igreja, não casem. Inclusivamente, ou pelo civil, ou juntem-se, mas dignamente. Isto não há fundamentalismos aqui. Eu não sou fundamentalismo, de maneira nenhuma, nós. Eu sou um pouco mais radical. Porém, sem ser fundamentalista, eu acho que nós temos que definir muito bem aquilo que queremos. E é uma questão de coerência, é o que eu volto a dizer. Eu não posso iludir-me de que vou fazer isto. Será que eu acredito mesmo num amor ao longo da vida? Será que numa união? Porque também depois temos muitos jovens a questionar ou a não acreditar. E nesta ideia de que é fácil, uhum, hoje estou aqui, amanhã estarei ali. E lutar não é fácil. E ser feliz ou trabalhar a felicidade pessoal. Mas é essa reflexão que vocês tentam promover durante estes dois dias, essencialmente. Aliás, hoje em dia é tudo descartável, não é? Uma pessoa vai comer um hambúrguer, quer dizer, tirando o hambúrguer tudo é lixo. Uhum. E tudo o resto, não é? Tudo descartável. E o casamento, essa perspectiva do casamento, de que também é facilmente descartável, existe. Existe. Não dou bem, separamos. Qual é o problema? Quer dizer, não há... Não há na base de no fundo, é quase chover no molhado. A base de tudo é o amor, mais nada. Né? Agora, o amor é um valor e as pessoas já não sabem. E que tem amor. Que ser construído e mas alimentado. E não é fácil, não é? Não é fácil trabalhar e não é fácil ser feliz. Se fosse fácil, isto era uma felicidade completa. Uhum. Verdade ou não? Dá trabalho. Há muitos casais que casam. Lá está, não é o tal amor à primeira vista, é a imagem à primeira vista. Fico fascinados, uhum, pela imagem, pela beleza, por tudo isto que passa, uhum, não é? Quantos casamentos fazem porque que grande borracho, passa a expressão, claro. E depois, passado pouco tempo, o borracho acabou-se. Uhum. Claro que isso é efêmero. Desculpem eu falar assim um pouco terra a terra, mas eu sou mesmo assim. Tem que ser mesmo. Já vi que não há temas tabu no CPM. Não. Pelo contrário. São eles os noivos inicialmente. O facto de discutirem a sexualidade de uma forma mais ou menos aberta significa a tal ideia de que realmente este movimento de beato não tem, não tem nada. Nem sequer tem a ver com religião. Ou seja, se calhar as pessoas não imaginam. É um movimento de igreja. É um movimento de igreja, como é evidente. Não é religioso. É apenas baseado na família e no casamento, mais nada. É evidente que numa perspectiva cristã, como é evidente. Agora, e não imaginam, a maior parte das pessoas não imagina que quando falamos desses e de outros temas, hoje já não, mas há uns bons anos atrás havia noivos que ficavam chocados. Ainda hoje se coram, muitas vezes, com aquilo que dizemos. O exemplo mais acabado é falar da sexualidade e um casal jovem dizer: isto não é para ser falado aqui, é para falar nas discotecas. Quer dizer, ficamos assim a olhar uns para os outros. Que conceito tem essa gente de sexualidade? Que conceito isto tem de casamento, de fertilidade, de sexualidade, de fecundidade? Não? Isso denota, está ali em preparação. Mas vale a pena, porque a maior parte gosta. Ao contrário de quando chegam desconfiados e tal. Que é outro contrassenso, se me é permitido dizer aqui. Sim, sim. No fim de todos estes anos e de tantos casais que já estiveram, nós continuamos a pensar que a passagem de testemunho é importante. O que é que nós verificamos? E há coisas, eu não tenho uma explicação para isto. É que eu, como noivo ao CPM, mas eu sou amiga, tenho irmãos, ou cunhados, ou por aí fora, que vão na mesma, depois no seu tempo. As pessoas continuam a chegar-nos retirando uma percentagem, enfim, relativamente talvez pequena, diria eu. Há muitos noivos que continuam a chegar com aquela ideia, epá, que vai ser uma seca. Pelo menos é aquilo que nos transmitem depois. Afinal, a seca que eu pensava que era, não foi. Foi interessante, ótimo, obrigada, parabéns. Tudo isto, das duas, uma. Ou as pessoas estão a ser muito hipócritas e, portanto, ali estão numa situação de que querem ser agradáveis e dizem isso. Ou mas então, não, a mensagem isso. Não passa e eu não compreendo como não passa, porque entre jovens... Ou então, os jovens não falam disto. Uhum. Não consigo entender muito bem. Também é verdade que pessoas, e cada vez mais assistimos a que alguns dos jovens que nos aparecem no Centro de Preparação para o Matrimónio e a fazer o CPM, são... ainda temos uma gama muito de idades muito jovens, mas depois já temos pessoas com uma idade mais tardia, vamos lá. Uhum. Aqueles que já aparecem, por vezes, com filhos. Por vezes sim, outras vezes não, porque acabam amadureceram por casar, mais tarde, pouco mais as ideias. Devido aos estudos, devido ao seu percurso profissional, enfim. Essa também é uma tendência dos dias de hoje, também é uma tendência a casar um bocadinho mais tarde. E temos pessoas, de facto, extremamente maduras. Com uma perspectiva de tudo isto e dos temas que nós falamos, portanto, nem só uma vertente de pessoas que continua com esta ideia, mas também temos ali um segmento de pessoas, ou um leque de já bastante interessante, de pessoas que sabem o que querem, que vão para o casamento já com estes temas que provavelmente já foram abordados, que não chocam ao abordar qualquer dos temas, que são capazes de partilhar e abordar abertamente aquilo que estamos a falar. Que também é outro, no fundo, estão preparados. Que no fundo é outro aspecto muito positivo. Algum dia aconteceu, ao longo destes anos, casos de casais que tenham frequentado este curso e tenham desistido de casar? Acontece. Não em grande escala, como é evidente, sim, mas acontece. Terem pensado melhor. Quer dizer, isso para nós é uma surpresa absoluta, não é? Uhum. Casais, sobretudo, nem é jovem nem é velho, não está na essência, não está aí, está na impreparação e na incapacidade de entender as coisas. Agora, aqueles que entendem, já têm acontecido. Casais que no fim do CPM dizem, vocês têm razão, pá, eu não me vou casar, não estou preparado. E acontece. E já tem acontecido não casarem aquele par e mais tarde aparece com outros. Mas é residual, perfeitamente. Ah, bem, mas acontece, né? Já aconteceu. Isso é, pelo menos é sinal de que refletiram. É sinal de que o vosso trabalho, embora nesse caso um dos noivos não, possa não ter ficado muito satisfeito, o desfecho se, não era para ter sido esse. Cheguei a ter uma experiência desse tipo. Ela é que, muito mais madura, disse que não queria casar e passado uns tempos, já tinham tratado tudo no civil, e ele veio ter comigo e disse, doutor, por favor, obriga a casar comigo, porque já tenho tudo tratado. E a chorar, quer dizer, mas não posso fazer isto. Quer dizer, explicar, quer dizer, é dramático ao mesmo tempo, mas ainda acontece. Bem que acontece, mas, nesse sentido. Exatamente, porque um dia mais tarde, provavelmente esse casamento não mas aconteceu, não, iria não tão dramaticamente, mas já tem acontecido alguns casos, decidem não casar. E aparecem noutro CPM mais tarde, ou outra. Não há regra sem exceção. Qual é a receita para um casamento duradouro? Há regras para isto? Para mim? Sim, sim. Regras, isso é difícil. Não, regras, não deve haver regras. Quem está há 30 anos junto, há, pelo menos. Há o dia a dia, o alimentar o casamento, o querer, a vontade, isso é fundamental. Porque lá está, quer dizer, o tal descartar, né, quando se diz. Oh, qual é o problema? Não me dou bem com ela, não me dou bem com ele. Descaso-me, divorcio-me, qual é o problema? Sem ter em conta todos os valores inerentes ao casamento. Agora, quem casa por convicção e sabe das dificuldades da vida, essas dificuldades da vida não são aquilo que as pessoas pensam. Ah, devia ser tudo positivo. Não. Perfeito. É. Não é. Temos é que saber ultrapassar as dificuldades. Isso é extremamente difícil. Mas isso é o desafio constante do dia a dia. Se há receita, essa é a receita básica de um casamento minimamente estável. É conseguir ultrapassar essas dificuldades, querer ultrapassar, ter vontade de ultrapassar. Eu diria que, só numa chega aqui ao Arthur, a Isabel com que o Arthur casou e o Arthur com que a Isabel casou há 30 anos atrás, provavelmente não se mantêm como eram naquele tempo, sem dúvida, não é? Nós mudamos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós transformamos-nos até fisicamente. E quem diz nós diz é natural no ser humano, não é? E todo o crescimento também exige adaptação. Por um lado, exige sacrifício, exige perdão, exige humildade, exige diálogo, exige compreensão, exige para essas mudanças. Compreensão, e é como eu sempre digo, e já o disse mais que uma vez, até neste sítio na Rádio Boa Nova, que há algum tempo atrás, eu continuo a afirmar que amor não pode ser só paixão, não pode ser só coração. O amor tem muito de inteligência. Uhum. E eu continuo a dizer, pela minha parte, eu vou fazer tudo. Tudo, mas tudo mesmo, e vou esgotar até à última possibilidade, o meu querer fazê-lo feliz. É evidente que só um não resulta. Num casal tem que ser os dois a querer o mesmo. E o Arthur, se fizer o mesmo da parte dele, naturalmente nós encontramos, ou cada casal vai encontrar um ponto de encontro, um ponto ótimo. E isto não é leria, entre aspas, não é conversa fiada. Não é conversa, não é teoria, porque como qualquer ser humano, e o ser humano na sua base e na sua essência, é idêntico. Portanto, todos temos conflitos, todos temos problemas do dia-a-dia. Todos temos pontos de vista diferentes, todos temos uma personalidade diferente. De fazer crescer os filhos. Exatamente. Portanto, logicamente, isto requer muito querer, requer muita vontade, requer muita inteligência. E hoje em dia falta esse querer, essencialmente, a muitos casais. Eu penso que poderá, eventualmente, além da falta de amor, mas o amor não cai do céu. Eu tenho que o construir, eu tenho que o alimentar, eu tenho que trabalhar para ele. E era por isso que eu dizia que a felicidade não aparece do nada, tem que se construir. E há dias mais felizes e há dias menos felizes, mas os ingredientes de que falámos, o perdão, a humildade, a capacidade de desculpar, a capacidade de, eu sei lá... De ultrapassar isso leva a que nós nos mantenhamos juntos, mas não somos. Haverá pessoas que continuam casados há muitos mais anos e também há muito quem defenda que é um hábito. E habituamos e não queremos outra coisa. Eu acho que não é por aí. Não gosta dessa palavra. Não, de todo. aliás, é preciso notar, quer dizer, frisar. A felicidade não é um estado permanente, não é? A felicidade, não há propriamente felicidade, não é? O ser humano tem momentos felizes e momentos infelizes. Se o saldo é de muitos momentos de felicidade, contra os menos momentos de felicidade, isso no centro é pronto, está bem, está a correr bem, não é? Claro, mas há essa... É impossível viver em permanente felicidade. evidente. Às vezes as pessoas confundem esse Mas conceito. Hoje em dia há a ideia contrária e há essa incompreensão das pessoas para de facto, para ultrapassar, para saberem ultrapassar as dificuldades. É isso que hoje em dia se pode atribuir estar na gênese da crise de tantos casamentos. O Dr. Arturo ou a Dra. Isabela há pouco diziam que ao longo destes 30 anos terão passado no CPM provavelmente mais de 1000 casais. Desses 1000 casais, muitos mantêm-se, a maioria mantém-se. Qual é a vossa percepção? Eu penso que absolutamente convencidos que a maioria se mantém. É evidente que há divórcios, como é evidente. É evidente que as pessoas não são imutáveis, não é? Não estão constantemente a mudar. E claro que há divórcios, mas tudo isto nessa base. Falta de preparação, até pessoal. Há aquele ditado que diz quando um não quer, dois não podem, não é? É impossível. Neste contexto de crise até me custa dizer, porque se calhar é socialmente incorreto dizer isso. Nos últimos 10, 15, 20 anos, a maior parte das pessoas habitou-se a viver acima das possibilidades. E esse viver acima das possibilidades tem uma consequência, é facilidade de vida. Aliás, concretamente, sei lá, há cerca de 10 anos para cá, as pessoas viviam financeiramente, economicamente, aparentemente bem, mas ilusoriamente bem. Sim, toda a gente que casava tinha casa, tinha mobílias, tinha carro. Tinha emprego. Isso significa o quê? Que esse tipo de jovens, esta vaga de nova geração, longe de nos considerarmos antigos, mas essa vaga habituou-se a tudo o que é fácil. Nasceram um pouco no berço de ouro. Mas é nessa geração de há 10, 15 anos que se nota mais a crise no casamento. Perfeitamente. Pelo menos nós não temos aqui dados, nem conseguimos apurar. Sim, apontar dados estatísticos, mas a percepção que têm... A percepção eu diria que sim. Assim, de uma maneira, como eu digo, sem grande estudo científico e base científica para o dizer. E com base também naquilo que vamos percebendo e que se passa à nossa volta. E é com algum pesar, vamos lá, que sabemos que um casal esteve connosco, que conhecemos de um modo ou outro, às vezes com alguma relação mais ou menos afastada, mas sabemos, A ou B já separou. E nós ficamos, mas como? Porquê? Quer dizer, mas tão rápido. E temos pessoas de há meia dúzia de anos ou nem isso, que se mantêm, e às vezes até menos, e logo a seguir as coisas levam à ruptura. Mas porquê? É evidente que temos talvez também outra coisa no modo como vivemos no nosso dia-a-dia. Cada um preocupa-se consigo. Nós, em termos de CPM... O individualismo coletivo. Sim, em termos de CPM, é evidente que nos colocamos à disposição dos noivos que passam por nós. Este colocar à disposição não quer dizer que sejamos pessoas que temos na mão a chave e a solução para todos os problemas. Porém, retirando alguns casais, peço só desculpa, que eventualmente, ou por conhecimento mais profundo, ou por amizade, ou o que seja, eventualmente que falem com algum dos elementos quando estão numa situação mais difícil, nós não vemos ninguém fazer isto. Então, o problema dá-se, o drama acontece e eu acho que as pessoas também ninguém estão sozinhas. Intervém, não é? Ninguém intervém, porque é aquela... Nem os próprios casal pedem ajuda. E não digo que não pede, não tem que pedir ajuda a nós, mas há pessoas, de facto, eventualmente, que podem ser fantásticas num momento de crise que parece o fim do mundo e às vezes até nem é. Não é? Que poderia ali intervir de uma maneira... Agora diz-me assim, mas porquê é que vocês não fazem isso? Já tentámos... Exatamente, era isso que eu lhe queria perguntar há pouco. Se não seria interessante promover também uma reflexão a esse nível, uma vez que há este problema latente nos casamentos mais recentes? Exato. Até. Deixa-me só concluir. Já tentámos fazer isso. Houve um padre aqui no nosso concelho que... tentou dinamizar esse conceito, esta ideia de poder fazer isso. E aquilo que nós, esbarraram os casais com que aderiram, alguma dificuldade. Esbarramos com alguma dificuldade também no sentido de estás a intrometer-te na minha vida, esta abertura. Aquela ideia de entre marido e mulher ninguém mete a colher. E as pessoas são muito fechadas neste, eu penso, no nosso meio, do Oliveira do Hospital. Eu acho que continuamos todos a viver, tirando a nossa relação de amizade, eventualmente, em que o meu amigo vai à minha casa e eu vou à casa do meu amigo, mas... A viver num individualismo tudo, coletivo, como sim, é muito complicado, mas em termos também, já agora para dizer, em termos também das nossas equipas, pensámos e de facto provavelmente iremos futuramente definir um outro tipo de intervenção que poderemos fazer. Não sei se vai ter grande impacto, se as pessoas vão aderir muito bem, eu digo pessoas, casais, famílias. Porque provavelmente essa intervenção pós-casamento e já no decorrer da vida a dois, às vezes, por vezes seria muito interessante, não só interessante como útil para evitar a ruptura. A ruptura, sim. Mas lá está, quer dizer, aquilo que eu disse há pouco sobre a vontade, o querer, não é só a nível de casal, é a nível de coletivo. Não é? As pessoas, essas coisas acontecem, não é por acaso. Isto é fruto de muitos anos de coisa nenhuma, às vezes. Não é? Porque chega-se a esse ponto, não há preparação, não estou a falar do casamento, a preparação para tudo, para a vida. As pessoas não estão preparadas para a vida, muitas vezes. E depois dá-se a ruptura, não é? Há um comodismo também, não é? Porque antigamente as pessoas fechado, viviam muito... mal, viviam com dificuldades e provavelmente a maioria delas aguentava, suportava o casamento. Isso é interessante. Porque ao longo da vida. Hoje, envolvidos poucos anos, ninguém suporta ninguém. Exatamente. Porquê é que isto acontece? A base é sempre a mesma. Não há novidades neste mundo. Temos que voltar aos valores. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isto dizer que as pessoas antigamente viviam mal e eram felizes, não sei o quê. Lá está. Pode haver, pode e há muita gente a viver menos bem e ser extremamente rico. Em personalidade, em valores, e aliás, todos sabemos, os maiores milionários deste mundo são infelizes. Não é, lá está, poder conquistar o mundo todo material não significa que conquistou-se a si próprio. Esse conquistar-se a si próprio, individualmente e em casal, é extremamente importante. Não há essa perspectiva, não há essa ideia sequer de que é preciso. Regressar, passa o termo, regressar às origens, não é? Talvez esta crise económica e financeira nos leve regressar todos a regressar à áurea mediocrita. A nós próprios. Do escritor. Hoje, eu acho que nesta linha do facilitismo, nesta linha da emancipação, e eu não estou a falar aqui da emancipação feminina ou não, mas da emancipação, quer dizer, nós todos temos, trabalhamos, todos, quem tem trabalho, mas partindo deste princípio, somos seres individuais, capazes de sobreviver sozinhos, em que o esforço coletivo ou o esforço do outro ou o meu amparo, a minha ajuda, o meu não é visto desse modo. Portanto, se tu me chateias e se as coisas não estão a correr bem, eu tenho a minha independência, portanto não preciso de ti. Eu acho que é todo este modo de estar na vida, este conceito de base, não é, que também nos leva muitas vezes a não ter a humildade necessária que antigamente provavelmente era capaz de haver. Eu não digo submissão, não estou a falar disso, nem defendo isso. Eu penso é que no casamento tem que haver o esforço, a inteligência de perceber que um e o outro podem coexistir, podem ser unos na mesma. Agora, é evidente, tem que haver aqui uma modelação, digamos assim, de um pelo outro. Havia alguém no nosso, que passou pela nossa equipa, que para os noivos entenderam muito bem o que ele estava a tentar transmitir, dizia que o casamento era como, imaginemos, um mecanismo onde havia duas rodas dentadas. a funcionar ao mesmo tempo. E uma tinha que encaixar na outra. E, portanto, encaixa exatamente aonde? Onde há um dente, encaixa no espaço entre os dois dentes da outra roda. E assim sucessivamente, porque senão as coisas não funcionam. Agora, tudo nós desculpamos com esta sociedade. O problema é da sociedade em que vivemos, o problema é do não sei o quê. Agora, quem é que faz a sociedade? Somos todos nós e cada um individualmente. Exatamente. É que dá o seu contributo. E uma sociedade para o bom só ou para é o mal. Feliz se nós tivermos famílias felizes. Porque a família, no fundo, é a base da sociedade, é a célula da vida, é a célula de tudo isto. E eu acho que nós não pensamos muito nisso. E ao longo nisso. Dos anos a família tem-se estado a desintegrar. É uma realidade. É uma realidade e estamos a falar disso mesmo. Mas depois vemos que tipo de sociedade é que nós temos e não gostamos. Com todas as consequências pessoas não dão conta. Sociais. É preciso pô-las a pensar. Não é? Eu vou dar um exemplo que eu acho que representa muito, muito daquilo que hoje somos. Quando falamos no CPM em relação aos filhos, perspectivas, como é que se educa e tal, por aí fora, aquele sentimento de dar tudo. Nós quando dizemos, olha, o nosso caso foi assim, a nossa filha comeu o pão que o diabo amassou, por assim dizer, né? para saber o que custa a vida, e não imaginam o que é que a maior parte dos noivos reagem, como é que reagem, não é? Não, senhor, eu vivi mal, eu quero dar tudo aos meus filhos. Mas assim, com um orgulho absolutamente patético, não é? E olhamos, quer dizer... Quando se dá tudo, o que é que gera? É aquilo que eu digo muitas vezes. Geramos monstrozinhos, novos imperadores. Eu sou de Macau, gosto de falar de imperadores. Quer dizer, geram-se monstros e os milhões de novos imperadores que há neste mundo, ou neste país, que querem aproximando, se não faz o pai é que é o mal. Aliás, a própria sociedade propicia isso, não é? Sociedade de consumo, não é? Os sabedores deste país, os ministros, não sei o quê, não têm isso em conta. Não têm. Quer dizer, não se pode tocar no menino porque, ai Jesus, não é? Porque é um imperadorzinho. Os pais são escravos dos filhos. E então, essa geração de pais que, estupidamente orgulhosos, pensa que dá passar tudo, a ver, porque não dá dou tudo. Dou tudo porque eu não tive, então dou tudo. Dá, dá tudo materialmente. Sim, dá tudo e não dá nada, não é? Quando eles precisam, às vezes, de um corre-corre, como dizem os brasileiros, com o pai e o filho, e os pais e os filhos, precisam de um corre-corre, e não têm. Mas têm computadores, têm jogos de não sei o quê, têm tudo e mais alguma coisa. E é um monstrozinho que está diante do computador, isolado. E vivem em casa, cada um em sua divisão, com o seu computador e com a sua televisão à frente. A crise não é só económica, a crise é de tudo, dos valores, dos conceitos, de tudo, tudo e mais alguma coisa. Provavelmente... Há valores eternamente válidos, que ninguém quer saber deles para nada. Isto às vezes faz-me nessas entrevistas. Lembro-me o Medina Carreira, que ele diz, mas ninguém o quer saber. Vai dizendo. Mas agora já lhe vão dando razão. Vão dando, mas lá está, a posteriori, não é? O ser humano é assim. Eu digo muitas vezes, quer dizer, até o Império Romano foi ao charco. Como é que nesta sociedade não vai tudo ao charco? Era aquilo que dizíamos há pouco, provavelmente esta crise económica pode fazer as pessoas recuar em determinadas coisas. Acho porque, bem. Isto atingiu um limite, atingiu um boom de consumo. Quase que estamos a bater no fundo, não é? Ou estamos mesmo a bater no fundo. Numa sociedade visto onde, do ponto de vista positivo, onde até, é bom. Esta crise tem ironicamente, já se celebra o divórcio. É fantástico, não é? Lá está. Isto é outra consequência, é outra imagem da crise. Já há alianças, já há bolos, já há festas. Já há empresas que trabalham lá muito bem o marketing. Isto é como diz alguém, na crise há sempre alguém que está alerta para se aproveitar e para ter uma oportunidade. E temos estas empresas. Isto é uma inversão dos valores inverte-se todos. Tudo. Né? Inverte-se tudo. E quem fala ao contrário, não é? Muitas vezes somos rotulados de os tais botas de elástico. Já para não falar do casamento homossexual, sinais dos tempos, sinais modernos da modernice, não é? No fundo. Esses provavelmente nunca apareceram. Não, nunca no tivemos vosso movimento. Uma experiência desse tipo de constituição. de casais, eu não digo famílias porque não entendo. Uma das grandes carências do ser humano é de perder, quer dizer, a maior parte das pessoas perdeu o sentido, a noção ou a capacidade de contemplar as coisas simples da vida, a beleza das coisas simples da vida. Não? Anda tudo a voar nos altos, mas depois não são incapazes de perceber, de sentir a beleza das pequenas realidades básicas da vida. Uhum. Isso é a base da solução da crise, não tenho dúvidas. Eu costumo dizer que às vezes há coisas tão simples no nosso dia-a-dia que nos tornam tão felizes e que nós desvalorizamos tanto, nem damos conta, não é? Às vezes um pequeno, habituámos-nos a viver à grande e à francesa, ou melhor, à grande e à portuguesa. Um toque, é verdade. Uma palavra. E temos tanta coisa no nosso dia-a-dia que nos pode ajudar realmente a sentir isso, mas que nós hoje já não damos. Temos de ter sempre coisas muito grandes, de grande monta e pronto. E nesse aspecto, continua a fazer sentido a existência deste curso, deste centro de preparação para o matrimónio em Oliveira do Hospital? Absolutamente. Absolutamente, é o que nós dizemos. Apesar desta crise toda que enfrentamos vão, a todos os níveis. Exato. Dos casais que vão ao CPM, rarissimamente alguém diz, não valeu a pena, perdi tempo, estive aqui um fim de semana estúpido. Não é uma pretensa amabilidade com que nos dizem isso. Não é, é sentido, nota-se, quer dizer, as pessoas saem de lá e dizem, isto afinal foi muito melhor do que pensávamos, porque lá está, fizemos refletir apenas, ninguém sai de lá, uma coisa simplíssima, ninguém sai de lá, aprendeu, já sei tudo, ninguém, nem nós sabemos, ninguém sabe tudo, não é? E não há receitas sobre tudo. O principal ponto é que as pessoas tenham mente aberta. Hoje é muito difícil uma pessoa ter mente aberta. Somos todos sabedores, sábios de tudo e mais alguma coisa, de nós próprios. Nós somos o centro do mundo. Imensas pessoas que conhecemos são assim. Tenham o reino na barriga. Sei tudo, ninguém. Eu é que sei, eu é que faço, eu é que aconteço. Responder... Não há aquela mínima abertura de espírito para refletir. Uhum. Respondendo à sua questão. Eu não também, quero ser pessimista. Também quero dizer que. A realidade. Também quero dizer que nós, em termos de movimento, não estamos. Digamos assim, a leste de tudo isto que conversamos aqui e de toda esta tendência da sociedade e de todas estas questões que se colocam hoje em dia. Daí que o próprio movimento continua a refletir e a perceber o melhor modo, e vamos ter que definir estratégias também diferentes para chegar às famílias, porque achamos que é um trabalho que é muito, muito importante. Pois. Não apenas àqueles que vos procuram com este objetivo, mas exatamente. Também àqueles que àqueles já vivem que, juntos que e que eventualmente estão a passar por momentos menos bons. E temos que estar realmente atentos e perceber até que ponto é que eu posso fazer mais alguma coisa a este nível, acreditando eu no amor, acreditando eu no casamento. Uhum. Portanto, valeu a pena estes 30 anos. Valeu a pena. E vai valer a pena continuar por aqui. Que sim. Este movimento, notas, este movimento não é português, não é local, não é nacional, é mundial. Há CPM em qualquer parte do mundo. Uhum. Aliás, eu já não me lembro, mas em termos de existência do CPM a nível mundial, já tem mais de 100 anos, penso eu. Nasceu em França. Nasceu em França, mas... Em 1956. E realmente, ele está espalhado, então, de facto... Não, não é há tantos anos. Ele está espalhado, de facto, por imensos países. Sim, onde ele tem a cuidado e onde ele existe, exatamente por se entender que é importante. De modo que não é alguém daqui, não são meia dúzia de... Enfim, olha, de curiosos que decidiu juntar-se e agora ir tratar destas coisas, não é? Portanto, ele está muito bem... É um movimento muito mais abrangente. Que intervém em todo o mundo, sim. E provavelmente hoje em dia com as mesmas problemáticas. Exatamente, porque não são só da nossa sociedade. Os problemas sociedade. Hoje são globais. E não são só da Oliveira do Hospital, diria eu. Claro. Com base na família. Ainda que nós hoje focássemos a realidade que mais conhecemos, que é a realidade ainda local. Ainda que cada região tem um modo muito diferente. Por exemplo, nós sabemos que no Norte, o Arturo começou por dizer que eram 6 fins de semana em que se tratavam estes temas, cada um dos temas, e o Norte, sem dúvida, mesmo nos nossos encontros nacionais ou outros, percebemos que o Norte, e não é para dizer que é melhor ou pior, tem uma vivência tudo isto de um outro modo, fantástico, em que nós temos as equipas com muitos jovens, muito mais renovadas. Nós aqui, para termos casais a renovar a equipa, nós somos agora, digamos assim, daqueles primeiros 30 anos, dos 30 anos, da primeira equipa, digamos assim, somos os únicos. É evidente que o importante disto é renovar as pessoas que estão numa equipa deste tipo. E, logicamente, chega uma altura, e nós já ponderámos isto, está na altura de nós sairmos, está na altura de darmos lugar a gente nova. E tem dificuldade em encontrar substitutos. Exatamente. O que acontece? É evidente, temos uma outra equipa a funcionar, porque ao longo destes 30 anos, como eu disse, tínhamos um grande volume de casais. E para não concentrar tudo, entendemos fazer, preparámos uma outra equipa, que saiu desta equipa primeira, com casais novos. Portanto, nós temos a funcionar duas equipas em Oliveira do Hospital. E agora pensamos, é demais, não é? Vamos manter-nos todos a fazer este tipo de trabalho, vamos tentar aqui encaminhar a nossa ação para o outro tipo, como há bocadinho falávamos, até uma intervenção a nível das famílias já depois de casar, já ainda nos jovens, como estamos a pensar e vamos de facto caminhar, e porque estamos atentos. Mas o futuro, olha, a Deus pertence, e portanto vamos ver. Temos força, acreditamos, estamos disponíveis para aquilo que a comunidade precisa de nós, sem dúvida nenhuma. Muito bem. A doutora Isabel Almeida, a doutora Arturo Almeida, muito obrigada por esta conversa. Foi muito agradável falar de um tema que nem sempre é fácil falar aqui, o casamento, aquilo que o põe em causa nos dias de hoje. Recordo também, a propósito, que no próximo dia 21 de novembro vai estar em Oliveira do Hospital uma figura insuspeita nesta matéria para falar do impacto desta crise nas famílias, o Dr. Bagão Félix, que foi convidado precisamente pelo grupo que dinamiza o CPM em Oliveira do Hospital e que pretende assinalar então com a sua presença os 30 anos deste movimento no Conselho. Já sabe que pode ouvir esta entrevista na próxima terça-feira, entre as 7 e as 8 da noite. Pela minha parte é tudo. Muito obrigada. Boa tarde.